vida parece impossível. Mesmo que a morte persiga o teu caminhar, crer que o Senhor lá do alto está te contemplando, e o socorro na hora precisa Ele dar. Mesmo que cresçam barreiras enormes na frente, mesmo que a roupa e a comida te venha a faltar, e a vida tão frágil entregue aos cantos, Deus nos sustenta na vida e livra do mal. Deus nunca falha. A morte persiga o teu caminhar, crer que o Senhor lá do alto está te contemplando, e o socorro na hora precisa Ele dar. Mesmo que cresçam barreiras enormes na frente, mesmo que a roupa e a comida te venha a faltar, e a vida tão frágil entregue aos prantos, Deus nos sustenta na vida e livra do mal.